Controle Salvador, boa noite, André 3. Fuca, Salto 330, Zandre 305. 2685, alterno 12545, 3305. 2685, bate 5, obrigado, bom dia. Oi. Douro Bravo Fantango estabilizado, ele é pista 1-0. Missão 1895, Bravo Fantango. 1-2-1-9-5, obrigado, até daqui a pouco. Charlie, estou autorizado a cruzar a pista até a Estação Bombeira. Departure Control, Ocean Air 6224. 6224, climb to level 1900, right in 2 minutes. Climb to flight level 1900, 6224. Controle Salvador, muito boa noite. É o TAM 9355 na Dael, cruzando 2100 pés. Foi 300 Dael Vigilância, 9355. Até o 300 Vigilância, 9355. O 9355 está sentindo as condições de turbulência entre Ilhéus e Porto Seguro? Positivo, 9355 está ciente. Ok. Salvador 9355. Prossiga 9355. A possibilidade de voada presente direto à posição Brit, senhor? Aguardando, escuta. Aguardando, está 9355. Sir, depart position 6224, request flight direct Aracaju. Standby Aracaju. Standby.